Lançar a bola já para a zona central do Rio, a bola para o Alan Ruiz, vem olhar a ver a quem pode meter a bola, vai trabalhando para a esquerda, a bola para Gelson, vai rodar da para a direita, a bola para Scalotto, a entrada do meio campo de ataque, vai na asa direita, a marcação de Brahimi, vai com o Alex Telles por perto, ainda Scalotto, Mancinho, dá a bola para Gelson, vai furar, lá direito, cruzou, atenção, Bazossi, dá a bola para trás, pontapé, golo! Boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160. Hoje começamos aqui com o relato do golo do Alan Ruiz, um golo projetado na semana passada pelo nosso Pedro Varela. Sofia, boa noite, bem-vindo ao programa. E mais uma vez agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês esta noite hoje. O prazer é todo nosso estar aqui contigo e vamos hoje falar aqui também um bocadinho do jornal do Sporting e da Sporting TV. Viste o jogo no Dragão? Quem não viu, eu acho que esse jogo, no Dragão não, mas eu vi através da televisão, não tive a oportunidade de ir ao Dragão, eu tive em trabalho, mas acho que foi um jogo que deixou todos colados à televisão, sejam adeptos do Sporting, do Porto e até mesmo do Benfica, porque era um jogo que interessava a todos. Infelizmente foi um jogo que não correu de feição ao Sporting. Tivemos uma reação já muito tardia, mas acho que a segunda parte era merecedora do Sporting ter saído com um resultado diferente do Dragão. E o que achaste do golo do Alan Ruiz? Sinceramente, eu fiquei bastante surpreendida com a não titularidade do Alan. Eu acho que ele está a atravessar um melhor momento desde que chegou ao Sporting. É um jogador com qualidade, via-se que ele tinha qualidade, mas faltava-lhe um bocadinho de regularidade, e era isso que ele tinha dado. O Alan surpreendeu-me por não estar no 11 escolhido pelo Jorge Jesus, percebi que queria colocar ali um fator diferente e colocar o Mateus para surpreender o adversário, mas assim que o Alan entrou percebeu-se claramente que deu logo outra dinâmica à equipa. Um segundo avançado que possibilita muito bem o jogo interior do Sporting, e não me surpreendeu o gol do Alan Ruiz, porque sem dúvida, além do Bruno César, é o nosso melhor jogador a rematar de longe. Pedro, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sofia, obrigado. Estás presente. Viste o jogo? Exatamente. Viste o jogo no estrangeiro, um sentimento completamente diferente, ao longe, a sofrer de longe. Surpreendeu-te o 11 inicial de Jorge Jesus? Surpreendeu na parte do Alan Ruiz. Nós na semana passada tinhas pedido quem poderia ser os titulares, e o Alan Ruiz era um dos casos que eu achava que poderia ser, e surpreendeu-me por isso, claramente. De resto, o Palhinha era quase uma opção natural e, portanto, não, era completamente normal. Não acho que haja assim grande surpresa. A surpresa para mim foi a entrada do Mateus Pereira, que tinha um minuto ou um pouco mais de jogo com o Jorge Jesus. José, boa noite. Olá, boa noite, e boa noite à nossa convidada, à Sofia, e a todos aqueles que nos ouvem neste momento em direto e a todos aqueles que nos vão ouvir depois na gravação do podcast. Continuamos com o mesmo problema do lado esquerdo, problemas que já vimos até em conjunto, como em conto. Achas que será realmente a grande questão do Sporting deste ano, a ala esquerda? Acho mais do que isso, João. Eu, por acaso, escrevi na análise ao jogo que tinha sido um dos melhores jogos do Scalotto, mas depois estive a rever o jogo depois com mais calma, e nós perdemos o jogo por várias razões. Entre algumas delas, continuam a estar na ordem do dia os nossos laterais, e os nossos centrais acabam por sofrer muito com as falhas dos nossos laterais. Concretamente, Eu vou falar do segundo golo, uma vez que o primeiro golo é mais ou menos específico o que é que aconteceu e foi motivo de tanto falatório e polémicas e, enfim, algumas consequências até naturais dos próprios acontecimentos, mas eu convido a reverem o segundo golo. Já ouvi várias teorias e li várias teorias sobre o assunto, mas o comportamento que do Scalotto acaba por ter uma influência muito grande no desfecho do lance e inclusive no comportamento do Coates, que acaba por abrir ali uma brecha e até modificar o posicionamento que devia ser eventualmente o mais correto. E isso tem a ver com a abertura que o Scalotto deu quando ele devia ter junto aos centrais. Porque, embora a maior parte das pessoas achem que o lateral é para defender só a parte lateral da defesa, nestes casos é importantíssimo que se feche o centro. E fechando o centro, o jogo pela lateral é sempre mais difícil de chegar ao golo. E o centro é o caminho mais direto para a baliza, e foi isso que aconteceu no nosso segundo golo. Isso o primeiro golo tinha sido evitável, o primeiro também, com bons comportamentos, tinha sido também evitado, e estaríamos hoje a falar de um resultado completamente diferente. E quem diz isto relativamente ao clássico, ao último clássico, diz também de muitos outros jogos, inclusive é para a Liga dos Campeões e por aí fora, e hoje podíamos estar a escrever uma história completamente diferente desta época. Sofia, com o gol do Alan Ruiz, ainda deu para sonhar? Pensavas que o Sporting ainda conseguia empatar e se calhar dar a volta ao jogo? Chegaste ali a imaginar ali uma reviravolta histórica? Deu para sonhar muito, porque claramente ficou bem explícito na segunda parte que o Sporting é claramente mais equipa do que o Futebol Clube do Porto. A partir do momento em que os nossos processos a nível ofensivo começaram a ter uma boa dinâmica, o Sporting encostou completamente o Futebol Clube do Porto às cordas, como se costuma dizer, e aquele gol do Alan Ruiz, aliás, se o remato do Alan vai à barra, eu até acredito que as coisas tivessem corrido de maneira diferente, também não fomos eficazes na finalização, mas o Zé estava a dizer há pouco, o erro do primeiro golo do Sporting, que já foi várias vezes abordado. Eu acho que as pessoas esquecem-se um bocadinho também que o jogador do Porto faz um cruzamento sem qualquer tipo de oposição. A bola não chega à área por acaso. Não há qualquer oposição ao jogador do Futebol Clube do Porto. Parece um pouco aquele golo no Bernabéu, que o Rames faz o centro completamente como quer. Exatamente. E isso acaba por ser um pouco pormenores que as pessoas não ligam, porque o que fica na retina é o último momento antes da bola entrar, mas a verdade é que o lado esquerdo do Sporting era um autêntico passador na primeira parte. Mas sim, com o gol do Alan Ruiz, pensei ali numa reviravolta histórica que realmente se calhar só não aconteceu porque o Casillas teve um dia assim. Pedro, aqui aproveitando a deixa e o conhecimento tático da Sofia, que já vi que é enorme, já não é a primeira vez que nas laterais temos cruzamentos completamente efetuados com o jogador à vontade. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Vamos andar a repetir aqui o tema dos laterais. Vamos a repetir aqui um pouco dos laterais. Já percebemos que é um falhanço. A minha questão era o seguinte: será Jogai uma alternativa para o lado esquerdo? Provavelmente é das poucas alternativas, mas sinceramente eu acho que nesta altura temos que continuar obviamente a lutar pelos jogos e pelas vitórias e a tentar conseguir a melhor posição possível no campeonato. Temos que começar também já a pensar no que é que vão ser as opções da próxima época. Jogai, se estão a falhar tanto os titulares, claro que Jogai acaba por ser uma opção, mas as laterais efetivamente são um problema gravíssimo que vem já da pré-época, que estava detectado, que não foi tapado, digamos assim, não houve ali tratamento. E portanto, quer dizer, estamos sempre aqui constantemente a falar daquilo que já sabemos, não é? Estamos sempre a repetir-nos, falham espaços mais que muitos dados aos adversários. Mas deixa-me só dizer também aqui uma coisa em relação ao golo, que estavam os golos do Porto. também há que dar aqui algum mérito ao avançado deles, que na estreia esteve muito bem e portanto, não falha só as defesas, falham as defesas e as laterais e as equipas que sofrem os golos, como também há mérito de quem marca e de quem se desmarca, porque está ali também para procurar o erro e está sempre ali a insistir para procurar o erro. Porque a certa altura parece que os golos do Porto foram só erros e que se o Sporting não errasse, se ninguém errasse, nunca havia golos e os resultados eram, se calhar, de outra natureza. Portanto, é um bocado isso. Eu sabes que eu tenho uma opinião própria com o José, que é aquele karma que nós temos. José, sim, já falamos disso. Aqueles um jogador novo, que marcam um hat-tricks. Exatamente. É. Contra nós, depois desaparecem completamente, não é? Olha, não sei se me estavas a colocar uma pergunta, sim, João. É, porque nós continuamos a em relação a isso, deixa-me dizer-te. Sim, é uma questão, é uma questão que nos diz muito a todos, é sempre assim, provavelmente. Isto a mim custa-me particularmente, ainda por cima, depois de tudo aquilo que vimos durante o jogo, que foi. Nós tínhamos uma folha limpa com o Jesus, com o Futebol Clube do Porto. Isso parece que não, mas julgo que a maior parte das pessoas sabem. Nós os três vivemos a norte do país e os jogos com o Porto têm sempre uma particularidade muito grande. E depois, com todo o historial daquilo que representou e que ainda representa o Porto no futebol nacional e o que representou e como aconteceu a ascensão do Porto nesse mesmo panorama nacional, estes jogos para nós têm sempre uma importância muito maior do que julgo que a maior parte dos sportinguistas com quem a rivalidade é sempre muito mais apurada com o outro lado da segunda circular. Neste caso muito em concreto, custa muito perder um jogo destes e custa-me ainda mais perder com um jogador como o que nos marcou os dois golos, que eu acho que é um jogador mediano e que nós, por alguma razão, acabamos por deixar brilhar. Isto sem tirar o mérito, porque ele até já nos tinha marcado um golo em Guimarães, da forma que nós bem sabemos como é que foi. Repito, como bem sabemos como é que foi, porque também isso é uma outra história que poderíamos sempre falar, mas não lhe posso retirar esse mérito, porque ele, as duas oportunidades que teve, concretizou, e a eficácia conta muito na resolução dos jogos, mas custa muito perder por estes pormenores, digamos assim, que não são pormenores, são por maiores, num jogo em que nós fomos... Até ao primeiro golo, o jogo não se tinha inclinado para lado nenhum e acabou por se inclinar naquele momento e acabou por se definir num segundo golo. Era extremamente difícil dar a volta a este resultado. Num jogo em que nós demonstramos sempre superioridade, e isso custa muito, custa muito. Sofia, em relação à entrada de Podes, gostaste? Não teve muitos minutos, é verdade, mas mostrou ali alguma irreverência, que era o que se pedia na altura para tentar, obviamente, conseguir o empate. Posso que dá para dizer que o Pudense fez mais cruzamentos bons do que alguns jogadores do Sporting a época inteira, naquele espaço de tempo. Achei tardia a entrada do Pudense. Para nós o empate era um mau resultado. Pelo menos eu vi assim desde o princípio. E a verdade só é que... estava a vitória, não é? Sim, obviamente. O Sporting não podia nunca empatar o jogo. Na minha opinião, o resultado ideal para o Sporting tinha de ser só a vitória, porque empatar ou perder aquele jogo era igual, não me dizia absolutamente nada chegar à igualdade. E o Pudense realmente acho que entrou tarde, é um jogador que veio do Moreirense com muitas boas referências, eu já acompanho o Daniel há muito tempo, desde miúdo, sei que é um jogador com muitas valências. Não desiste, tem qualidade, é um irrequieto completamente e tem muito para dar ao Sporting se tiver oportunidades para isso. Ele entrou bem no jogo, entrou a querer mostrar alguma coisa e uma das oportunidades foi o cruzamento dele para o base do Oste, que infelizmente não conseguiu chegar a tempo à bola. Acho que o Daniel é mais um jogador que vem dar qualidade ao nosso plantel, tal como o Francisco. vêm dar qualidade ao nosso plantel e que tem tudo para brilhar no Sporting caso apostem nele. Pedro, e contavas Sim. que Geraldo estivesse entrado? Ou, tipo, de início ou a meio do jogo? Previas, se calhar, um meio campo a três? Ou... Não, sinceramente não. Falamos disso e fiquei até bastante espantado. Eu peço desculpa se cometer aqui alguma se disser aqui alguma coisa que não saiba, mas eu até pensei, o Bruno César estava, como estive aqueles 8 dias no Brasil em trabalho, praticamente não havia assim grandes notícias. O Bruno César estava apto para jogar, não é correto? Não estou... Eu acho que o Jorge Jesus disse que ele estava lesionado. Ah, ok, pronto. Porque foi a única coisa que eu não tinha a certeza e que estranhei. De resto, não, eu esperava, obviamente, Palhinha, não há dúvidas, que iria jogar e eventualmente entrar o Podense. E até durante o jogo, no Twitter, até falei que ele poderia ter entrado mais cedo e talvez, se tivesse entrado mais cedo, ganhávamos aqui mais qualidade no cruzamento, como acabou por acontecer, e portanto concordo em pleno com o que a Sofia acabou de dizer. Acho que o Podense devia ter entrado mais cedo. Há ali um momento importante, que são aqueles 10 minutos a seguir ao golo, em que nós estamos motivados e que podemos ir à procura do golo do empate, e não resultou. O Nuno Espírito Santo só depois é que mudou, ainda demorou ali uns 10 minutos. Na segunda parte, o que nós vimos foi o Sporting aumentar progressivamente a posse de bola, cada vez mais. Nós chegamos a atingir 61%, nem sei se foi esse o resultado final, mas a certa altura estávamos em 61%, que eu não me recordo, porque há pouco o Zé falou aqui da importância dos jogos no Dragão. Obviamente nós somos os três aqui do Norte, sofremos muito na nossa infância. Não, no Dragão, tanta posse de bola, eu acho que falei com alguns, com muitos portistas do trabalho, nunca, não se lembram nunca, de ouvir ao Dragão. Mas não é só posse de bola, há aqui uma coisa importante, não é só a posse de bola. A posse de bola obviamente não nos trouxe o que nós pretendíamos, mas há aqui, nós, como o Zé estava a dizer, sofre-se muito aqui com aqueles 30 anos do Porto de títulos e fruta, mas a certa altura, se nós olharmos bem para os últimos 4 jogos do Sporting com o Porto, nós temos 3 vitórias e temos esta derrota. Que na realidade, concordo com o Jorge Jesus, o empate poderia ser o mais aceitável, mas pronto, temos que dar os parabéns ao Porto. Na primeira parte esteve melhor, naquele 4-2-4 um bocadinho mais matreiro, o Sporting reagiu bem, e portanto, para ligar aqui ao Podense, acho que naqueles 10 minutos a seguir ao golo, não conseguindo, deveríamos ter ido com tudo, porque era como a Sofia estava a dizer, quer dizer, nós só poderíamos sair do Dragão com a vitória. O empate e a derrota eram resultados completamente que não nos interessavam absolutamente nada. Zé, vamos passar aqui um bocadinho pós-mates, né? Depois do jogo. Levantou-se aqui uma grande celeuma por causa das declarações de JJ. Já tive a oportunidade de ler um pouco o que tu escreveste. O que é que achas sobre as declarações de JJ? Aceitas, não aceitas? Achas que se calhar explicou-se mal? Olha, eu já ouvi a versão oficial, entretanto, do Sporting relativamente à posição do Jorge Jesus. Independentemente disso tudo, eu acho que, e do juízo que cada um possa fazer, eu acho que isto era evitável, porque acabamos por pôr um jogador, seja por má interpretação, seja por que razão fosse, aquelas palavras eram escusadas, porque acabamos por pôr um jogador de 21 anos no topo da atualidade e da celeuma pelas piores razões, e eu acho que os jogadores nesta fase da carreira deles, este tipo de protagonismo é todo contraindicado. Eu acho que o Jesus não foi muito feliz, e a possibilidade de não ser feliz numa flash interview é grande, mas ele acabou por repetir mais ou menos as mesmas palavras momentos depois. Não é bem assim. Quando? Na conferência de imprensa? Sim, sim, sim. Não é bem assim. Eu, por acaso... Eu tive a ouvir... Eu tenho aqui anotado também. Eu vou percorrer aqui os 9 minutos e 35 segundos que ele falou. Então termina, que eu depois também queria dizer alguma coisa. Mas eu, pelo menos, a interpretação que eu faço é essa. Eu tenho uma posição muito clara em relação ao ao Jorge Jesus, eu não tenho dúvidas nenhumas que sempre o disse, que ele era uma grande contratação e era a possibilidade de se fazer essa diferença. E eu acho que isso nota-se, e eu também escrevi isso. Basta lembrar o que eram as nossas idas ao Dragão e os nossos jogos com os nossos rivais do Benfica antes dele chegar e o que tem sido depois dele chegar, independente não apenas pelos resultados, mas também pelas exibições e por aí fora. Agora, o Jorge Jesus tem um feitio muito, muito peculiar e eu acho que neste caso, eu vou especular um bocadinho, mas eu vejo, por exemplo, que ele protegeu várias vezes outros jogadores que falharam em momentos cruciais. Estou-me a lembrar, por exemplo, no Semedo, que também não tem uma folha limpa no jogo, neste jogo. E neste caso, com o Palhinha, acabou por o entregar, mesmo que tenha sido inadvertidamente ou pelas piores, ou pelas melhores razões, ou outra coisa qualquer que possam entender, acabou por o entregar um bocadinho às férias. E eu acho que isso é de todo evitável. Nós conhecemos outras histórias dele noutros clubes que o antecederam, e o Jorge Jesus também é muito dado a, como qualquer um de nós, esta coisa das preferências, gostar mais deste, gostar menos daquele. Mas deixa-me colocar a questão: se fosse o treinador do Benfica ou de outro clube a dizer o mesmo, Mourinho, achas que havia esta influência da comunicação social? Ó João, eu sou um apaixonado, além de ser um apaixonado pelo Sporting, eu sou um apaixonado pela formação do nosso clube, porque eu gosto dos nossos jogadores e sei o quanto, sei, quer dizer, não sei de experiência própria, mas imagino o quanto custa um jogador afirmar-se no Sporting com todas as coisas que tem contra si mesmo. É muito mais fácil afirmar-se noutro clube qualquer do que no Sporting, porque os nossos resultados não proporcionam uma afirmação linear e tranquila. Agora, eu sei que o Jorge Jesus foi responsável pela contratação de vários jogadores. E se eu tivesse visto, por exemplo, a mesma crueza, digamos assim, ou o mesmo realismo, se preferirmos uma versão mais otimista, das palavras relativamente, por exemplo, às exibições do Markovic ou do Petrovic, ou outros jogadores, por aí, até mesmo do Alan Ruiz, das primeiras exibições, eu até compreenderia isto melhor. Agora, no caso de um jogador, reparemos num pequeno pormenor. Ele é um bocado vítima das circunstâncias, porque nós estamos a falar de um jogador que tem apenas 21 anos. E não é só apenas 21 anos. É um erro, ele cometeu um erro e isso é indiscutível. Até porque em termos estatísticos, ele até foi jogador com mais desarmes, mais do que o Danilo, por exemplo, do Porto, João, em comparação. Isso é muito importante, mas é uma falha grave que condiciona o resultado final e isso não pode ser relevado, de forma nenhuma. E acho que o próprio jogador tem consciência disso. O que nós estamos a falar aqui é de uma situação que é de toda adversa para o jogador. Repara, este jogador podia ou não podia ter feito parte do plantel inicial da época. Acho que toda a gente acaba por concordar que ele podia perfeitamente ter feito o lugar do Petrovic e não teria feito pior. Isso que as pessoas têm. Eu acho que isso é fácil agora dizer, mas na altura toda a gente, e já falamos disso aqui, toda a gente concorda que o Sporting arranca para esta época, provavelmente com aquilo que nós acharíamos que era um dos melhores plantéis dos últimos 20 anos, 30 anos, Pedro, não sei. Pedro, e portanto, eu afirmei isso precisamente. Isso também afirmaste que não porque vais não botar bola com o Alan Ruiz. Porque eu não gosto de reescrever consoante as circunstâncias, hoje voltaria a afirmar isso, se não conhecesse os resultados, obviamente. Claro. Mas o caso do Palhinha é um caso específico em que eu disse desde o início que não se compreendia porque é que ele não poderia ter feito, não podia ter sido escolhido no lugar do Petrovic. Quanto mais não seja, nós estamos a falar de um jogador que não tem nada de especial na carreira dele, não é, nós não estamos a falar, eu por exemplo, o Markovic, hoje toda a gente fala que é um erro, mas isso é fácil. Eu acho que isso... A posteriori é fácil, toda a gente convinha que era um talento. Quando nós olhamos para o Petrovic, já não é assim tão difícil de errar. É isso que eu gosto de fazer críticas e gosto de me sentir à vontade com as críticas e, sobretudo, me sentir à vontade comigo mesmo e com a minha consciência. E é isso que eu digo, quer dizer, eu hoje voltaria a repetir exatamente a contratação do Markovic e toda a gente o percebe. Claro. Agora, o do Petrovic não é bem assim. Deixa-me chamar aqui à conversa à Sofia, que está agora neste, com mais caladinha. Estou a ouvir-vos. Oh, Sofia, não te vou perguntar diretamente, por razões lógicas, o que é que achaste aqui das declarações e tudo, mas lembras-te assim de algum caso tão inflamado pela comunicação social quando algum treinador com outros jogadores? Só para tentar recordar algum caso, lembras-te assim, quer seja no nosso clube ou seja noutro? Eu, por acaso, não me recordo. É assim, aquilo que eu acho é que as declarações do Jorge Jesus têm impacto, têm um impacto que as declarações que mais nenhum treinador em Portugal tem, mas isto são os motivos óbvios, são os motivos da transferência de onde ele veio para onde ele veio, da personalidade peculiar, como dizia o Zé, tudo isso faz com que o que o Jorge Jesus diga tenha mais impacto, mas o Jorge Jesus não é aquele treinador que costuma dar as respostas politicamente corretas, como por assim dizer. E os jornalistas sabem disso. E acabam por se aproveitar também um pouco da situação para tentar, de alguma forma, inflamar assuntos. Acho que isto é óbvio para todos. E também acho que por esse motivo, o Jorge Jesus se poderia proteger mais nesse sentido. Mas ele também anda há muitos anos nisto e se ele o faz assim, há de achar que é a melhor maneira. Então, não achas que ele também com já a idade que tem, a experiência, que vá mudar agora, não é? Só porque os jornais querem, não é? Não me parece que ele seja esse tipo de pessoa, não me parece que ele seja uma pessoa que prepara os discursos, digamos assim, ele é muito genuíno. Ele diz o que vai na alma em qualquer momento. Aliás, no clube anterior onde ele esteve, fazia exatamente o mesmo. Só que neste momento, e dada também as circunstâncias e o clima pouco bom no Sporting, as coisas acabam por ter outro impacto. Uma coisa de um tamanho minúsculo tem um impacto maior. Tenho a certeza que se estivéssemos noutra fase da época e se estivéssemos noutro registro, as coisas não eram levadas tão a peito. E depois também há outro problema, não é problema, mas acaba por também fazer alguma diferença, que é os sportinguistas gostam muito de opinar em relação a todos os assuntos. Mais do que qualquer dos quaisquer adeptos de outros clubes, eu sempre tive esta opinião. E isso não é necessariamente uma coisa má. O que acontece é que a maior parte dos momentos nós tornamos coisinhas fé diversas, costuma dizer, as questões. Em grandes problemas. Eu sinceramente, é esta a minha opinião, sincera mesmo. Pedro, já agora a tua opinião. Pois, já agora deixa-me só dizer aqui duas coisas. Eu não vi essas declarações, porque eu mal acabou o jogo, arranquei logo para o aeroporto e, portanto, só vi no dia a seguir, à noite, e até comecei por ver a primeira conferência de imprensa, aos tais 9 minutos e meio, em que se fizeram 4 questões. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu provavelmente, eu concordo aqui com o Zé, na parte em que eu se calhar também não faria o mesmo, mas... Pá, já falamos disso aqui em programas passados, os jogadores também não são nenhuns copinhos de leite. Há muita gente com 21 anos, já é pai, tem filhos e tem que se fazer à vida. E, portanto, não estamos ali a falar de pessoas que ganham salários mínimos, têm esses problemas psicológicos. Pá, estão a lutar para ser titulares no Sporting, obviamente, tem que haver aqui alguma proteção, sabemos isso tudo e todos esses passos. Eu provavelmente não faria, mas eu também não sou treinador e, portanto, eu também há muita coisa que não faço ideia o que é que fazia ou não fazia, mas... daquilo que é a minha forma de ser, talvez não fazia. Agora, daí até considerar isto reprovável, pá, eu até consigo ver ali algum lado pedagógico, sinceramente. E estamos a falar de uma flash interview depois de um jogo de hora e meia, de uma intensidade absolutamente incrível, não é? Em que tu chegas ali, pá, pronto, eu só condeno que o Jota ele precisa de assumir um bocadinho mais as culpas. Há ali coisas que são claramente erro deles, isso não sei se isso vai acontecer, porque também não é feito dele, mas, e depois, há o caso, obviamente, que, como lhe agora disse a Sofia, as declarações de Jorge Jesus são sempre mais empoladas que qualquer outra coisa. Eu pego aqui na minha cábula e, se formos ver, por exemplo, depois os 9 minutos e meio de conferência de imprensa, ele, e que o Zé há bocado também falou, deixa eu dizer, portanto, ele no primeiro minuto dá os parabéns ao Casillas, diz que ele está lá para isso, aos 2 minutos e 33 dá os parabéns ao Porto pela vitória, aos 3 minutos... fala um pouco sobre Palhinha e da influência do árbitro, portanto já estamos com um terço do que ele falou, ainda não falou de culpas de ninguém, a não ser os parabéns e tudo aquilo que aconteceu no jogo. Depois fala que não se pode tirar o mérito à equipa do Porto, aos 4 minutos fala dos 6 jogadores de formação, que obviamente também se paga caro, mas por vezes temos que dar um passo atrás para 2 à frente, aos 5 minutos é que ele aborda pela primeira vez a jogada do Palhinha e fala ali da superioridade numérica e da influência que teve no golo. Depois, aos 6 minutos, fala sobre o empate, que seria o resultado certo, e termina aos 8 minutos e 28, mais coisa, menos coisa, a falar novamente sobre o Palhinha, mas a dizer que ele será mais jogador do que... amanhã será mais jogador do que hoje. Portanto, ele em 9 minutos e meio dá os parabéns a quem tem bem, faz uma análise perfeita, e o que é que passa cá para fora? A primeira coisa que o ICA coloca fora é dizer que Jorge Jesus culpa Palhinha. Pá, portanto, os sportinguistas também, há muitos que fazem drama. Fazem um drama porquê? Estão a fazer um drama, alguns porque querem o Jorge Jesus fora do clube, e portanto... pelos resultados também, pelos resultados, também pelo que ele ganha. Continuamos aqui com a mentira de que ele ganha 7 milhões, e, a não ser que o Sporting tenha mentido à CMVM, mas pronto, até pode acontecer, não sei, até prova em contrário acho que não, mas é só ler o comunicado e ver o que lá está escrito. E portanto, andamos aqui um dia inteiro a falar desse pormenor. Não sei se sabes, na flash interview do jogo do Belenenses, foram perguntar ao treinador do Belenenses sobre o Palhinha. Eu vi tu a twittar, tu és isso. Opa, o Tobias falaram-se aquilo do calo também, o Jorge Jesus falou disso, opa, já o Mauro ainda agora falou disso aqui no chat. Opa, perdemos demasiado tempo e está a ser empolado porque há eleições e há determinadas pessoas que estão também a utilizar isso, de certa forma, também para fazer aqui um bocado de oposição. Pá, isto também faz um bocadinho parte deste jogo. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa, porque concordo em grande parte com o que estás a dizer e porque fizeste aqui um resumo muito, muito bom daquilo que foi a flash interview do Jorge Jesus depois do jogo no Dragão. Eu relembro aqui uma situação que todos nós nos devemos relembrar, que foi o jogo do Chelsea em Alvalade, há uns anos. Há uns anos, isto parece assim uma coisa muito longínqua, mas quando o Chelsea jogou em Alvalade e nós perdemos por 1-0, eu recordo muito bem da imagem de José Mourinho ir cumprimentar Rui Patrício. Certo, exatamente. E recordo muito bem que essa imagem foi a imagem que ficou desse jogo. Certo. Eu não vi ninguém, mas ninguém, eu não vi ninguém a dar mérito ao Jesus, não é a dar mérito, mas a reconhecer a atitude dele ter com o Casillas no final do jogo. Eu não vi um jornal a fazer isso. Não vi um. Claro. Isso é uma coisa que me faz... Se fosse outro treinador qualquer em Portugal a fazer isso, será que o tratamento teria sido igual? Este caso está... É tal e qual como as expulsões de Jesus do banco. Noutro clube, no Benfica, não acontecia tanto. E aqui não se, ainda se empola mais do que o que se empolava em algumas coisas que ele também já fazia no Benfica. Aqui, enfim, vamos aqui avançar para um... Passemos à frente aqui até para um aspecto que me preocupa a mim e a muitos sportinguistas, que até já foi falado aqui no chat, que é o Sporting B nesta altura. Até pela classificação que está. Zé, tens acompanhado? O que é que sentes em relação ali ao Sporting B? Principalmente, obviamente, pelos resultados, embora alguns jogadores tenham se exibido a bom nível, a verdade é que, na generalidade, os resultados têm sido catastróficos. Olha, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que discordo dessa afirmação de jogadores que se exibem a bom nível. Eu acho que vemos alguns jogadores a fazerem o que podem e destacam-se os melhores, obviamente, mas falta aqui, eu acho que já não é de agora, falta um sentido coletivo ao jogo do Sporting, da equipa B. E eu digo isso, não estou a dizer agora de forma oportunista, porque a equipa está na posição em que está. Eu neste momento, e porque gosto desde o primeiro momento do projeto da equipa B, e sou um grande apoiante da equipa B e da ideia da equipa B e da importância que a equipa B tem na formação e da importância que a formação tem no clube, eu vou-me abster de fazer grandes comentários. É muito fácil nos piores momentos e nestes momentos fazer grandes comentários e esticar a corda para um lado ou para o outro. E eu acho que neste momento a equipa B requeria duas coisas. Primeiro, serenidade para os jogadores poderem executar ao seu melhor nível e uma profunda análise do que está a acontecer e com alguma, como diria o Paulo Bento, com o máximo da tranquilidade possível. Eu acho que nós vamos chegar a um momento em que vai ser necessário para segurar a equipa na divisão em que está, portanto na divisão de honra. Provavelmente vamos chegar aqui a uma altura em que vamos ter que fazer uso de alguns jogadores da equipa A, que são notoriamente da equipa A, para pelo menos conseguir levar a equipa a um patamar de maior tranquilidade, porque uma coisa é certa. Não é fácil, estes momentos não são fáceis, mas a partir do momento em que mergulhas abaixo da linha d'água, como o Quinito batizou aquela linha terrível, as coisas mudam muito de figura e nós sabemos o espectro da linha d'água é terrível e as camisolas e as chuteiras e o relvado tornam-se até o adversário. Não jogamos apenas contra o adversário, jogamos contra nós mesmos. E há uma crise de confiança a partir do momento em que começamos a ficar a esse nível. Agora, eu acho que quando passarmos esse período, eu acho que é tempo de pensar muito bem aquilo que se tem estado a fazer. Até porque não é por falta de estabilidade. Não é por falta de... O treinador está lá há três épocas, se não me engano. Acho que são três épocas. Três épocas não completas, porque a primeira não foi. Sim, duas épocas iniciou, e meia, não é? E foi o Abel, exatamente, mas eu julgo que o projeto da equipa B tem que ser pensado de uma forma completamente, pensado e sobretudo executado de uma forma completamente diferente. Eu acho que tem havido, sinceramente, parece-me que tem havido um excesso de intervencionismo e tem havido um excesso de circulação de jogadores, que uma equipa B como a nossa e como a das equipas grandes acaba por ser sempre um problema, porque há necessidade de pôr a jogar os jogadores mais novos e entretanto há outros que sobem e vão para projetos mais exigentes, jogar em equipas da primeira divisão e por aí fora. Portanto, a equipa B é sempre limitada para a formação dos jogadores, mas numa primeira fase é muito importante. E pronto, acho que é isso. Acho que no final da época, a primeira coisa neste momento é dar tranquilidade à equipa, ver se conseguimos atingir um patamar em que essa tranquilidade seja mais possível, e depois repensar muito bem o que se tem estado a fazer, porque eu creio que o que nós estamos a assistir neste momento é um bocado o resultado de algumas decisões que têm ter sido tomadas. Pedro, a tua opinião aqui sobre a equipa B e, portanto, em relação ao trabalho, obviamente, de João de Deus, e aqui no chat estavam a referir, o 11 titular muda de semana para semana. Portanto, eu até coloquei que é quase impossível adivinhar o 11 titular da equipa B, conjugado com algumas contratações, que se calhar excessivas para a equipa B. Sim, olha, deixa-me começar. No dia 16 de setembro, no Jornal do Sporting, o João de Deus deu uma entrevista muito interessante sobre o que é esta passagem de um ano para o outro nas equipas B. Na altura, eu tenho aqui a cábula, mais uma vez, que a minha cabeça me dá para tudo, e portanto tínhamos apenas 6 jogadores que transitaram da época anterior, sendo que o plantel desta temporada conta com 11 séniores do primeiro ano. Ou seja, significa que é uma equipa muito jovem, muitos pisam pela primeira vez o relvado de uma liga profissional. Aquilo que nos penalizou até o momento foram erros advindos da inexperiência. Por isso, esses atletas precisam ter mais vivência de jogo. Na altura ele não fugiu aos problemas, disse que, obviamente, os resultados não estavam a ser muito, muito positivos. E pronto, efetivamente não está a demonstrar, se calhar, capacidade. Eu estou um pouco preocupado se o Sporting B descer e produzir 3 ou 4 Gelsons para a próxima época, ou que nos cheguem aqui a 4 ou 5 anos. É muito bom. Exatamente. E se daqui a 4 anos tivermos 4 Gelsons em várias posições, já agora, duas delas em laterais, se possível. Portanto, se produzir 4 jogadores dessa qualidade, por mim até pode ser todos os anos, quer dizer, todos os anos não, que depois vão jogar nos pelados e depois não dá jeito. Mas, sinceramente, não estou muito preocupado com esta descida, porque nós parece que às vezes encaramos a equipa B, pá, é o Sporting, tem que ganhar tudo, tem que ser campeão da B, e andamos aqui preocupados com isso, quando, sinceramente, há aqui, obviamente, um trabalho do João Deus que não está a funcionar. São 2 anos que lá está. O ano passado ficou ali já 11 pontos acima da linha d'água. Este ano vai ser complicado. A segunda liga é complicada desse ponto de vista. Os jogos são muito mais duros, mais físicos. Uma autêntica batalha faz lembrar muito a liga inglesa, a primeira divisão. Exatamente. As divisões inferiores da liga inglesa. E, portanto, agora, se chegamos ao final e este trabalho em 2 anos não produz resultados que nós, para mim, tem que ser medido, o que tem que ser medido é, pá, o que é que nestes 2 anos, que jogadores é que nós vemos como potenciais para entrar na primeira equipa, para emprestar, para rodar e para voltar. Portanto, esse é que é o medidor de avaliação. Pá, agora os títulos e não sei, pá, os títulos eu quero na equipa A e nas modalidades profissionais, essas coisas todas. Aqui é para produzir jogadores e estar mais preocupado. Claro que não queria que o Sporting descesse, como é óbvio, não ganho nem disso, mas é isso que deve. Eu não sei se vou cometer aqui algum erro ao dizer isto. O Vitória de Guimarães, o Vitória, que é de Guimarães, o Vitória Sport Clube, já desceu, não já? Sim. Já desceu e regressou, já. Não foi? E depois tem produzido jogadores para a equipa que por acaso até está em 4º ou 5º lugar. Portanto, pá. Arranjem outro assunto, deixa-me só dizer uma coisa, e se ele, efetivamente, nestes 2 anos, que eu acho que no final do ano tem que se fazer essa lição, estes 2 anos não produzem, mudemos, certamente haverá quem tenha mais qualidade ou capacidade, e do que o João Deus neste momento para fazer, do que está a fazer. Zé, se for rápido, que depois queria saber a opinião da nossa convidada. E que tem a ver com isto da equipa B. A equipa B já por si só joga numa divisão que é muito difícil para os miúdos que têm 19 anos e por aí fora. A descida à segunda B é uma descida aos infernos, porque tu sabes quando desces, mas nunca sabes quando é que vais subir. E para a realidade de miúdos de 18, 19, 20 anos, o espectro da segunda B é uma coisa terrível, até quanto mais não seja por uma questão de motivação. Mas mesmo no quadro competitivo, nós já estamos a falar de coisas completamente diferentes. Eu acho que eu concordo com o Pedro num aspecto. A equipa B não foi feita para obter classificações, mas há duas coisas que têm que existir, que é produzir valores para a nossa equipa principal e não descer. Eu acho que isso é uma questão de honra até. Sofia, costumas ver os jogos da equipa B? Costumas acompanhar? Eu costumo acompanhar porque também sou de Alcochete e aqui os jogos na academia costumo fazê-los muitas vezes. Curiosamente fiz agora o jogo contra o Famalicão. É assim, eu estive a ouvir a opinião do Zé e também do Pedro. A segunda liga é muito complicada, mas há aqui duas questões que eu penso que sejam cruciais para o estado da equipa neste momento. Primeiro é, a formação do Sporting atravessou aqui um ano atípico. A formação do Sporting é bem conhecida por ter grandes equipas de júniores. E nós, eu acho que a equipa B está a sofrer um pouco pela não tão boa qualidade da equipa do ano passado. Nós não tínhamos uma grande equipa de júniores o ano passado. Tiago Fernandes acabou por até fazer um bom trabalho. Mas isto são coisas que acontecem, nem todos os anos temos de ter as melhores equipas de júniores. E a equipa B está a sofrer um bocado com isso, porque neste momento teve de ir buscar muitos jogadores para ter uma equipa competitiva. Essa é a primeira questão, na minha opinião. A segunda é, sem dúvida, a juventude. Os jogadores que chegam e que têm de se habituar a esta é muito difícil, porque esta tem muitas raposas velhas, como se costuma dizer, jogadores com muita experiência e que sabem andar nisto e que já andam há muito tempo. E os jovens, claro, também sofrem, que não estão habituados ao nível de competitividade. Qualquer erro é fatal num jogo destes. Agora, se eu acho que a equipa tem jogadores para fazer um melhor desempenho do que aquilo que tem feito, acho. Se eu acho que a equipa tem jogadores que possam vir a contribuir para o plantel da equipa principal, tenho as minhas dúvidas. Talvez 2-3 jogadores. Já agora, Sofia, tu presenciaste ao jogo, o que é que achaste do Gelson? O Gelson é uma... Ao vivo é diferente, não é? Ao vivo dá para ver pormenores que na televisão não vemos, principalmente sem bola. O Gelson, como o Ari Papel, eu também vi os dois também contra... Agora, o Sporting da Covilhã, exatamente. Contra o Sporting da Covilhã ainda tive a oportunidade de ver os dois em ação. São jogadores que não têm medo de ir para cima dos adversários, tecnicistas, jogadores que podem realmente dar algum contributo e que mexeram, efetivamente, com a qualidade de jogo da equipa B. Em relação ao jogo com o Famalicão, é incompreensível. No fundo, eu tive de escrever a crónica de jogo e é incompreensível como é que uma equipa faz uma boa primeira parte, e fizemos uma boa primeira parte, aliás, eu destaquei principalmente o Pedro Delgado, que não teve de assumir tarefas defensivas, porque o meio-campo ficou ocupado pelo Bubacar e pelo Guima, que ficaram ali nas tarefas mais defensivas. O Pedro assumiu ali o papel de segundo avançado e assumiu muito bem, porque ele tem qualidade nos pés e teve muito bem nesse papel. Mas depois é completamente... É incompreensível como é que uma equipa, depois da primeira parte, onde até podíamos ter ido para o intervalo a ganhar por 2 ou por 3-0, e em superioridade numérica, a equipa se deixa abalar completamente. Nós não temos, não me lembro assim, nenhuma oportunidade flagrante no segundo tempo. Não me lembro. E estávamos a jogar com mais um... Eu disse na crónica, e acaba por ser um bocadinho verdade, que as pessoas que apanharam trânsito para a academia e que só viram na segunda parte, só chegaram à academia na segunda parte, pensavam que o Famalicão estava a jogar também com 11 jogadores. Não havia superioridade do Sporting. Não havia superioridade do Sporting no fio de jogo. Mas achas que será da intranquilidade da posição da Liga? Não percebi. Será da intranquilidade devido à posição da Liga? É assim, sem dúvida que isso deve ter algum impacto. Mas se nós não voltarmos às vitórias em casa contra estas equipas, então nunca voltaremos. Eu relembro que o Sporting não vence desde novembro. Claro. Desde novembro. E isto não cabe na cabeça de ninguém. É assim, eu compreendo que nestes momentos seja fácil falar, é óbvio, mas alguma coisa está efetivamente a correr mal, não se pode esconder isso. Alguma coisa não está a correr como deveria estar. Os jogadores neste momento têm obviamente o peso de estarem na tal linha que é muito difícil de sair. Isso é óbvio, todos os jogadores sentem isso e dá para perceber, porque parece que as chuteiras pesam mais. Dá para perceber isso. Precisamos de mais jogadores que vão para cima, como o Ari Papel, como o Gelson, que se nota que querem mostrar trabalho. E agora com os juniores, isso viu-se, os quatro juniores que tiveram, aliás, o Ivanildo falou-se de quatro, mas o Ivanildo já é uma aposta clara do João, não é de agora. Mas tanto o Bubacar como o Jovane, o Bruno Paz, que é um jogador muito, muito bom, porque é muito polivalente e consegue ser certinho em todas as posições, deram alguma qualidade à equipa B. Mas continua a faltar a consistência. A equipa quebra. Do nada desliga do jogo. É estranho, mas a verdade é mesmo essa. Sofia, vamos agora falar um pouco sobre ti e, obviamente, os projetos do Jornal Sporting e da Sporting TV. E uma pergunta óbvia e lógica, como é trabalhar para o Jornal Sporting e Sporting TV? Era um sonho teu? Foi um convite inesperado? Podemos dizer que é um duplo sonho. porque não me lembro de dizer que queria ser outra coisa qualquer quando era pequenina, a não ser ser jornalista. Não me lembro, sempre disse que queria ser jornalista. E juntar esse sonho ao clube do meu coração, acho que não podia pedir mais. Não podia pedir mais e sinto que estou na cadeira de sonho, como se costuma dizer. Sinto que esta é a minha cadeira de sonho. Eu, no jornal, aquilo que mais me surpreendeu assim que entrei para o jornal foi o facto do Sporting ser realmente um clube muito grande. E quando eu digo isto, eu não, as pessoas vão achar que eu digo isto porque sou do Sporting e porque... Não, eu digo isto porque nós não paramos. Nós entramos na redação às 11 da manhã e eu cheguei a sair da redação às 2, 3, porque há serviços de handball, serviços de futsal, serviços de dressage, serviços de tudo e mais alguma coisa que se possa imaginar, aquele clube não para. Depois o presidente lembra-se de ir ao núcleo de Leiria, ao núcleo de Évora, à universidade de... É constante, é um... Nem há palavras para explicar, porque não há um momento em que se sinta que falta trabalho. Aliás, às vezes o nosso editor até tem dificuldades em organizar as páginas do jornal para tantas coisas que são feitas e a verdade é mesmo essa. E o Sporting tem uma coisa, como é óbvio, todos querem o futebol e querem que o futebol ganhe e isso é óbvio. Mas às vezes o Sporting tem uma coisa boa, que é quando algo corre mal, nós passado 2 minutos já podemos estar a ver um jogo de hóquei e estar a correr bem, ou um jogo de handball e estar a correr bem. Isso é verdade, é uma boa terapia. É uma boa terapia nesse sentido, mas obviamente que é o sonho, é um sonho mesmo concretizado desde o momento em que entrei para lá e fez ontem um ano que comecei lá a trabalhar. Parabéns, desde já. Eu vou pedir depois ao Pedro e ao José para também avançarem com questões, mas vou avançar aqui com duas questões de chat. Pode ser, Sofia? Exatamente, duas questões de chat. Vamos ir por aí. Portanto, do Paraver, que é um user que está connosco aqui no chat, mas também no Twitter, de todas as pessoas que a Sofia já entrevistou, de quem mais gostou de fazer a entrevista? Essa é uma pergunta difícil, porque não consigo escolher uma pessoa em particular. Consigo dizer que já fiz muitas, muitas boas entrevistas. Às vezes as pessoas acham que entrevistar o jogador da equipa principal é o mais engraçado, mas as modalidades encontram-se coisas muito, muito giras e sinceramente eu não me vou esquecer de todas as entrevistas que fiz, aquelas modalidades menos reconhecidas. Lembro-me, por exemplo, da reportagem que fiz com o tiro com arco, lembro-me da reportagem que fiz com os meninos do xadrez, porque nós chegamos ali e nós sentimos que estamos a marcar a diferença na vida daquelas pessoas. Um jogador da equipa principal está farto daquilo, já deu muitas entrevistas claro. Para ele já é uma coisa normal. E então essas foram especiais para mim, foram reportagens e histórias especiais para mim e sem dúvida alguma que não vou esquecer nunca, e pela tranquilidade e pela postura que me mostrou a entrevista que fiz ao Pedro Marques, ao jogador um miúdo que tem muito futuro pela frente e não me vou esquecer que de toda a tranquilidade dele, da forma como lhe fiz a entrevista. Eu fiz a entrevista em cima de um dos relevados da academia, ali sentados os dois, tivemos a conversar durante muito tempo e também não me vou esquecer dessa entrevista com o Pedro. Sofia, mais uma pergunta aqui do chat, do Adriano Cerqueira. Quem é que gostarias de entrevistar no mundo do futebol? Não só de Sporting, pode ser, obviamente, de todo o mundo ligado ao futebol. Alguém que gostarias de entrevistar? Essa é fácil. pronto, como é óbvio, eu adoraria um dia conseguir entrevistar o Ronaldo. É o meu ídolo, digamos assim, no mundo do futebol. Não há ninguém que eu admire mais do que ele. É uma pessoa que tenho a certeza que tem muitas histórias para contar, que já passou por muita coisa. E às vezes até tenho pena porque acho que as entrevistas as perguntas, nem são as entrevistas, as perguntas que lhe fazem são curtas para a pessoa que ele é. Ele é uma pessoa que tem muita coisa para contar e para dizer, que já experienciou muitas vivências. E sem dúvida que era a pessoa que eu mais gostava de entrevistar, E espero que um dia se concretize. Não sei se será possível ou não. Mas... vai ser, com certeza. Aqui uma pergunta bastante interessante de uma Carla. Portanto, da Carla 120671. É justamente mencionar isso. É, exatamente. É muito pertinente. Sofia, sendo, obviamente, o futebol no mundo de homens, sente que és preterida ou, pelo contrário, sentes que por seres uma presença feminina é uma vantagem para ti? É uma boa questão, digo já à Carla, parabéns à Carla pela questão. É uma boa questão, parabéns Carla, é uma boa questão. Eu nunca me senti, como é que eu ia te explicar? Eu nunca senti que a minha opinião tivesse menos valor. Eu acho que tudo tem a ver com o conhecimento das pessoas sobre os temas. Eu há uns dias, eu depois do jogo do Dragão, lembro-me de fazer um tweet que para mim, sobre o futebol, define muito a sociedade, como todos veem, todos acham que podem opinar. E a verdade é que não, eu não falo de mecânica porque eu não percebo nada. E eu acho que as pessoas às vezes pensam que podem falar sobre tudo, de futebol. E para quem percebe ou para quem acha que tem algum conhecimento sobre isso, às vezes até é um bocadinho revoltante. Mas em relação à minha presença neste mundo, que é claramente mais masculino, mas que até começa a ser cada vez mais preenchido por caras femininas, eu acho que nunca senti que a minha opinião fosse menor ou que tivesse menos valia do que as outras, e até o que costuma acontecer é as pessoas ficarem espantadas pela minha curiosidade sobre o tema, pela minha vontade de procurar, de pesquisar, de ver jogos da Liga Alemã, da Liga Inglesa, da Liga Italiana. As pessoas geralmente surpreendem-se mais com isso, pelo meu gosto pelo futebol, do que propriamente não darem crédito à opinião. Sofia, agora aqui uma pergunta do Kelsen, que vem no sentido disso que referiste, como vês muitos jogos. Quem é que gostarias de ver a jogar na nossa lateral esquerda? Uma contratação realista, perguntou Kelsen. Realista? Tens assim algum lateral esquerdo que quisesse ver no Sport? Eu, assim, de caras, o que eu pensei logo foi o Rafael Guerreiro, assim, de caras. Foi o que pensei imediatamente. Mas realista, não sei, porque eu também não sei. Não sei que valores é que pode ser que pagar por um lateral esquerdo. Mas se eu pudesse escolher assim já, escolheria claramente o Rafael, porque é um miúdo que, na minha opinião, neste momento, é capaz de ser um dos melhores na posição. Pedro e Zé, se quiserem agora avançar também com, obviamente, com questões, antes de duas questões que eu tenho aqui. Posso, eu ia fugir um bocadinho aqui ao Sporting, mas, e ao Jornal do Sporting, mas perguntar à Sofia, acho que ela terá aqui uma opinião muito válida, como é que ela vê o jornalismo desportivo em Portugal atualmente? sem entrar em grandes, eu já sei que é sempre delicado, mas de uma forma geral, obviamente. Essa questão é sensível. A minha opinião honesta em relação a esse tema é que eu genuinamente preferia que cada jornal se associasse aos clubes, como acontece em Espanha. Porque assim as pessoas sabiam ao que iam. Já não estariam à espera de nada mais do que aquilo que se passa. Talvez essa fosse uma boa forma de credibilizar o jornalismo desportivo. Eu recordo-me que em Espanha isso acontece e não é por isso que os jornais não têm o seu crédito, mas ao menos chegam ali e dizem, ok, este jornal é para o Barcelona, este jornal é para o Real Madrid e pronto, e a partir daí fazem o seu trabalho, mas estão identificados. Acho que isso credibiliza bastante o trabalho jornalístico, porque se o trabalho jornalístico e se os ideais jornalísticos são imparcialidade, não me parece que seja isso que esteja a acontecer no jornalismo português. Zé, queres avançar tu agora com uma questão? Eu estava até me perdi porque estava a ouvir as respostas da Sofia. Estavas encantado a ouvir a Sofia falar. Estava deliciado com as respostas da Sofia. Identifico, pronto, não queria, ela é que é entrevistada, mas devo dizer que a escolha dela para defesa lateral esquerdo é excelente. Não acho que não podíamos escolher melhor. Mas eu tenho uma pergunta que não sei se é um bocado disparatada, mas até porque o Pedro antecipou a pergunta que eu lhe ia fazer, não era bem neste sentido, mas também ia-me referir ao jornalismo desportivo e até talvez ao jornalismo em geral. Mas uma vez que o Pedro se antecipou, eu tinha outra pergunta. Se a Sofia se imagina a fazer o relato ou a reportagem do Sporting numa final europeia. Eu falo sempre de futebol porque, enfim, o futebol é o meu desporto favorito, é a minha modalidade favorita. Se imagina a fazer uma reportagem do Sporting numa final europeia e sairmos vencedores. Achas que esse era o teu prémio de carreira, digamos assim? Sem dúvida, há muitos jornalistas e muitas pessoas, não só jornalistas, mas pessoas no geral, público no geral, que diz que a seleção, o Mundial ganho pela seleção seria o maior acontecimento das suas vidas a nível desportivo. Eu não vou ser hipócrita, eu não trocava qualquer título do Sporting, qualquer um. É a minha maneira de ver as coisas. E foi fazer a cobertura de uma final da Champions com o Sporting lá, ou mesmo da Liga Europa, que não teria obviamente o mesmo impacto, mas ou até mesmo da Liga Europa, mas se fosse uma final da Champions, eu não sei, eu sei, o profissionalismo tem de se manter acima de tudo. Só de falar já até arrepia. Só de falar, exatamente, eu só de falar não consigo, não, nem sequer imaginar qual é que poderia ser, era sem dúvida um prémio de carreira, uma, acho que guardava até os lenços que utilizasse nessa noite. Não sei. Oh, Sofia, desculpa lá a indiscrição. E nesses lenços íamos encontrar certamente muitas lágrimas de alegria, não? É verdade, eu já chorei muito por causa do Sporting. eu sou um bocadinho emocionalmente ligada ao Sporting. E sou uma pessoa... Um bocadinho, quem te ouve falar, um bocadinho parece ser pouco, não? É, um bocadinho é, será... É claramente pouco. Mas basta lermos textos da Sofia para perceber que é muito ligado ao Sporting, emocional. Oh, Sofia, tenho aqui uma pergunta fantástica aqui no chat, de João Rocha 6, que é assim... Essa pergunta é tão boa. Eu já tinha feito outra, mas passaste essa. Não, eu só vi esta, peço imensa desculpa, João. É que ele já fez uma primeira muito boa, que ele diz que a Sofia ia perceber, mas pensei que tu não querias fazer, mas estás a fazer a segunda, força. A segunda pergunta é, tendo tu experiência como guarda-redes, deve a Patrícia Moraes sentir-se ameaçada? Não, o João até está a falar de uma coisa que não sabe, porque ele não esteve presente nesse jogo, baldou-se. Mas é verdade, eu gosto de ir à baliza, mas não tenho hipótese nenhuma com a Patrícia Moraes. Nenhuma hipótese mesmo. Sofia, em relação então ao teu programa na Sporting TV, o que é que poderemos contar? Tens outro projeto? Vais fazer obviamente agora o programa, portanto, tem vários episódios, mas vais ter no futuro, em breve, mais algum projeto aí na calha? Assim, esta experiência da televisão surgiu um bocadinho, foi de forma inesperada. Eu nunca pensei chegar à televisão, pelo menos de uma forma tão rápida. Aquilo que eu gosto realmente de fazer é de escrever, sempre foi esse o vício, digamos, da minha vida, foi escrever. E a televisão nunca me despertou grande interesse. Este formato de programa já me desperta algum, porque gosto de saber histórias, gosto de aprofundar coisas acerca das pessoas, gosto de fazer perguntas que não tenham sido feitas e neste programa eu consigo fazê-lo. É uma área da televisão de que gosto, mas não tenho, espero continuar a crescer. Esta foi a minha primeira experiência na televisão. Espero fundamentalmente cimentar aquilo que tem vindo a ser feito neste programa, porque sei que ainda tenho muito para crescer, e primeiramente lapidar bem este bebé, para que depois, não sei, o futuro depois o dirá, mas primeiro quero mesmo tornar este projeto em que inseriram numa coisa realmente boa. Qual tem sido o feedback em relação ao programa? As pessoas já te reconhecem na rua? Sentes... Ainda não, pelo menos me reconhecem, ninguém me vem dizer nada, não sei, mas o feedback tem sido positivo e eu fico contente, porque também é verdade que, como eu disse, não tinha experiência para tal e sim excluir. Aliás, eu tenho 23 anos e não acho que só tenho de dar parte e em duas plataformas diferentes. Vou deixar de ouvir, Sofia. Não me estão a ouvir? Agora sim. Agora já. Alguma coisa à frente do microfone. Ok. O feedback tem sido positivo. Agora, eu acho que é uma questão de tempo até ir melhorando e tornando cada vez mais visível este programa, e a Sporting TV também tem crescido muito nos últimos tempos, e acho que temos de continuar a caminhar todos no mesmo sentido, para credibilizar cada vez mais o canal. E o que é que, em termos do canal, obviamente, do Sporting, que novos conteúdos é que podemos, ou gostarias também de ver, obviamente, passar na Sporting TV? Sim, a Sporting TV tem estado a evoluir, não é? Tem estado a evoluir, sim, desde o início. Era isso que eu ia dizer. A Sporting TV tem evoluído bastante. As pessoas já não se lembram, mas no início era uma televisão, um canal, aliás, com muito mais amador. Neste momento, tanto o Sérgio Sousa como o Rui Miguel Mendonça trouxeram ao canal mais-valias importantes. E eu até acho que quem acompanha consegue sentir isto. Eu não estou de forma nenhuma a puxar a brasa à minha sardinha. Eu acho que qualquer pessoa que tenha acompanhado a evolução do canal consegue perceber que realmente estão diferentes nesse sentido. A grelha também mudou, acrescentaram-se conteúdos interessantes. É um canal que tenta dar aos sportinguistas aquilo que eles não encontram em mais nenhum local, estar próximo da equipa. Todas as manhãs há uma transmissão do treino em direto da equipa A. Isso é uma coisa que também há uma certa, para que o telespectador se sinta também mais próximo da equipa de futebol. Eu recordo-me no estágio da Suíça deste ano, o Tiago Labreca, um dos jornalistas, fez uma cobertura fantástica de todos os momentos da equipa, e eu acho que é isso. Eu acho que o que tem de existir também é a abertura da parte do clube, e que a partir daí as coisas vão funcionar cada vez melhor, e tenho a certeza que quanto mais abertura houver, que o canal vai crescendo, porque tem jovens e também e pessoas já com alguma experiência que têm tudo para fazer com que o canal ande para a frente e se torne melhor a nível da qualidade. Aqui uma pergunta do chat interessante, do Sporting, portanto, _S, de Espanha. Ias fazer essa pergunta, Pedro? Ia fazê-la do ponto de vista como ele colocou, mas até fazer aqui uma comparação muito redutora, obviamente, do nosso podcast, que já vimos que há pessoas a ouvir em diferentes pontos do globo. Mas, efetivamente, aqui o Sporting ES fala aqui um bocadinho de para quando a Sporting TV online, para quem está no estrangeiro, que é algo que cada vez mais interessante e que seria uma boa forma de colocar a Sporting TV a quem está longe e não consegue ver o Sporting. Não faço ideia se está nos planos ou não, pode ser que a Sofia fale lá dentro e portanto perceba se isso é possível ou não, porque realmente era muito interessante terem acesso a esse meio de informação do Sporting. Sem dúvida que era um passo bastante importante, principalmente para as pessoas que estão mais longe e que gostavam de acompanhar o clube da mesma forma que as que vivem em Portugal. Tenho a certeza que está nos planos, tenho a certeza que se pensa nisso, mas eu também, e como tinha dito ao João, eu estou ali, eu tenho aquele é o único programa em que estou, em que faço parte da Sporting TV. A maior parte do meu tempo eu passo na redação do Jornal Sporting, porque aquele programa acaba por ser uma extensão do Jornal Sporting. E não tenho maior conhecimento em relação a isso, mas também não tenho dúvidas de que isso há de estar nos planos, até como a introdução da Sporting TV na programação de, por exemplo, da Vodafone, que eu sei que é em julho. Exatamente. E tenho certeza que à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se conseguindo compor. E a Sporting TV vai evoluir cada vez mais. Não tenho muitas dúvidas disso. Não tenho mesmo. João, deixa-me só colocar aqui uma questão, que também já foi colocada aqui no chat, mas eu também gostava de colocar, porque a Sofia até falou já um pouco nisso, que gosta muito de ver futebol e percebe-se muito bem a forma apaixonada como, não só como vive o Sporting, basta ler os textos que ela escreve no jornal. Aliás, foi assim que eu conheci o que a Sofia tem escrito ao longo destes últimos tempos e perceber a paixão que ela tem pelo Sporting. Melhor Liga Europeia para se ver, Sofia, além desta fantástica Liga Portuguesa. Que às vezes tem jogos com 600 pessoas, mas melhor Liga Europeia para ver. Aqui entramos numa questão um bocadinho ambígua, porque todas as pessoas falam bastante da Liga Inglesa, mas no meu ponto de vista não é nem de perto a Liga com melhor qualidade futebolística. É uma Liga inquietante, em que garante gol em quase todas as partidas, como é óbvio, mas a nível de qualidade existe muita, individual, coletiva, nem por isso. Prefiro ver Liga Espanhola ou até mesmo Liga Italiana. A nível de qualidade de jogo, ainda ontem estive a ver as Juventus com o Inter e foi um jogo... Muito bom, muito bom. Nem 10 jogos da Liga Inglesa, nem 10 conseguem chegar lá perto. Mas percebo a maior parte das escolhas pela Premier League, porque é uma Liga que garante golos e emoção. Só que a nível de qualidade, sem dúvida que prefiro tanto a Liga Espanhola como a Italiana. Sim, a Liga Inglesa tem aquele clássico, não é? Ainda agora temos o Leicester, que foi campeão e agora está para descer. Esse descer, aí sim, ao contrário do Markovic, que muita gente à espera no aeroporto, eu ia buscá-lo lá no aeroporto para fazer aqui dupla com o Bas Dost e estar aqui na frente do Ataque Sport. Por nós à parte. Zé, força. Olha, Sofia, eu aproveitava para fazer a ponta agora para te colocar uma outra questão, ou que vem na linha do que acabaste de dizer. Daquilo que te é dado a observar, não sei se concordas com a minha afirmação. A nossa liga não é a melhor liga em termos de qualidade futebolística, porque ela depende também muito da qualidade dos executantes. Mas do ponto de vista dos treinadores e do ponto de vista tático, é seguramente uma das mais ricas, e isso explica também muito também o sucesso dos treinadores no estrangeiro. Não sei se concordas com isso. Concordo e acho que o treinador português é cada vez mais um treinador evoluído. Não é por acaso que alguns dos melhores do mundo na profissão são portugueses. Não é mesmo por acaso. Aquilo que se passa na Liga Portuguesa, e a Liga Portuguesa só é tão reduzida, por assim dizer, aos três grandes, porque está demasiado monopolizada. E se não estivesse, tenho a certeza de que seria uma liga muito mais interessante. Eu tenho notado, principalmente neste campeonato, que há cada vez mais competitividade, e é verdade, já não se vê, quando se vê um jogo de 4-0 ou de 5-0, já não é muito, não é comum. Porque são quase acidentes de percurso, não é? Exatamente, as equipas dão todas muita luta. E isso tem a ver, efetivamente, com a maneira como os treinadores as montam, porque quase todas as equipas da Liga Portuguesa sabem defender, E isso é meio caminho andado para tornar o jogo difícil ao adversário, e principalmente às equipas grandes, mas ao adversário, porque a partir do momento em que se tem uma defesa consistente, torna-se mais fácil entrar na luta pelo resultado. E é isso que não acontece, lá está, na Premier League, porque as defesas são muito débeis e vacilam com muita facilidade, e por isso é que os clubes ingleses raramente ganham títulos internacionais, europeus, aliás, ganham títulos europeus, porque chegam uma Juventus, chegam a um Borussia Dortmund, chegam um Bayern Munique e, como é óbvio, fuzilam aquelas defesas sem qualquer tipo de processos característicos. E é verdade, a nossa liga tem bons executantes, tem boas equipas, tem bons treinadores, mas falta, obviamente, faltava que essa monopolização não existisse e os outros clubes que pudessem ter as mesmas capacidades que os três grandes para se conseguirem impor e para se conseguir, por exemplo, um Guimarães campeão. Sofia, já estamos com uma hora e um quarto aqui de programa. Queres aqui antecipar o que iremos ter no teu programa na quinta-feira, já agora aproveitar, e depois também, se quiseres, falar um pouco do Jornal Sporting, o que é que nós podemos ler nesta semana, se queres destacar algum, na quinta-feira, algum tema? Em relação ao programa de quinta-feira, é bom dizer aqui em primeira mão que o João vai ser meu convidado para falar do projeto Sporting 160. Dizemos já aqui em primeira mão que será um dos meus convidados do programa de quinta-feira. O resto prefiro deixar no ar, mas agradeço desde já ao João por ter aceito o convite e um prazer é todo meu ir falar deste projeto que tem tido um excelente feedback. Em relação ao jornal, obviamente a equipa masculina de atletismo vai ter grande destaque, porque já não participava nesta prova há bastante tempo e conseguimos ser vice-campeões europeus, que obviamente não é um título, mas acaba quase por ser um título, dada a nossa ausência, acaba quase por ser um título, mas é uma marca realmente muito importante para voltar a fazer parte desta luta do atletismo. O Sporting sempre esteve na luta e houve anos em que infelizmente não conseguiu regressar. É importante este vice-campeonato. E também, como é óbvio, tivemos o nosso enviado ao Dragão para fazer a crónica do jogo. E depois temos uma reportagem muito peculiar sobre um adepto do Sporting que dormiu junto às bilheteiras do estádio José Alvalade para conseguir um jogo para a final da Taça UEFA contra o CSKA, que não se lembra desse jogo. Lamentavelmente. Exato. Também já dormi nas bilheteiras do Sporting para conseguir um bilhete, é verdade. João, então eu sugiro que se faça uma reportagem contigo para a próxima edição. Também já dormi. Do antigo estádio. Do velhinho Alvalade. Velhinho Alvalade. Mas essa também é uma reportagem que de certeza vai... Sim, vai ser bastante interessante e vai captar também a atenção das pessoas que se revêem nesse tipo de atitudes pelo Sporting. E pronto, e espero que, em relação a vocês, espero que continuem com este projeto e que cada vez mais tenham possibilidades de o dinamizar e projetar mais e mais e mais e mais, e se for pelo Sporting, cai sempre bem a todos. Obrigado, Sofia. Acho que agradeço em nome dos três. Obrigado, Sofia. Vou estar eu presente em representação, mas podíamos, e a convite, podíamos até, obviamente, ir todos. Infelizmente, questões laborais, alguns, o Pedro e o Zé não vão poder estar presentes. Estaremos então quinta-feira no teu programa, com todo prazer. Obrigado desde já por ter aceito o convite. Oh, João, não fechas o programa sem antes dizer que o Nelson Évora acabou de vencer pela primeira vez com a camisola do Sporting, venceu o meeting de Van Rooy há minutos e já estão aqui também a falar isso. Eu, Gonçalo, chat, mas, exatamente. Mas já tinham falado outros e a notícia já tinha aparecido agora aqui e era importante destacar. Vamos ver se vai aparecer amanhã nos jornais, duvido, ou vai ter a última página só. João. Não faz mal, porque depois quando ele conquistar as medalhas nos campeonatos internacionais vão ser obrigados a fazê-lo, por isso é. A gente perdoa. O único problema é se nos tiram o símbolo das camisolas que me tiraram da touca, mas pronto, tirando isso. O Photoshop é uma arma poderosíssima. Poderosa. Obrigado Sofia mais uma vez, obrigado ao Pedro e ao José, obrigado, pela Deus. Participação mais uma vez. E obrigado a todos que nos ouvem e a todos que escrevem no chat, principalmente com esta interação que hoje existiu e bastante, como viram. E para a semana estaremos cá novamente com outro convidado. Poderá haver aqui um especial, dependendo aqui de uma questão de um convidado. Será uma especial sobre as eleições para o Conselho Leonino. Obrigado a todos, boa noite. João, deixa-me só agradecer também à Sofia, porque foi uma excelente convidada, e o facto de ser mulher e de ter sido tão boa convidada e de falar sobre tudo e com autoridade foi absolutamente delicioso. Até uma próxima. Foi fantástico, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigado a todos, boa noite. Saudações leoninas. Não precisas desligar, Sofia.